Eu não posso também deixar de inicialmente agradecer a duas pessoas que permitiram que se pudesse concretizar este lançamento ou esta apresentação. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Nogueira do Cravo, o Sr. Presidente Luís Filipe Nina, e também o Presidente da Comissão de Melhoramentos de Vilela, o Sr. Luís Nunes. Sem eles, efetivamente, eu individualmente não conseguiria de alguma forma ir até a minha terra, que é com muito orgulho que o faço. E tenho, digamos, a quase que isto, digamos, entra um bocado no meu sentimento profundo, de um profundo agradecimento por todas as pessoas. As pessoas que puderem vir a este lançamento, ele está integrado também numa pequena festividade em relação aos imigrantes, que a esta altura de agosto é muito dos nossos compatriotas que regressam às suas terras natais. E neste caso particular, foi, digamos, uma agradável conciliação de duas situações, que foi, e é o churrasco que vai-se realizar pela Comissão de Melhoramentos de Vilela, e integrou-se de alguma forma a apresentação deste meu novo livro com a Edições Vieira da Silva. E o que muito me apraz, porque é uma comunhão de duas coisas que de alguma forma se ligam, a humanidade que os meus livros procuram, a minha poesia procura, e a humanidade do regresso das pessoas às suas terras, daqueles sentimentos que se, digamos, desembrulham naqueles momentos particulares das suas estadas nas suas terras natais.